Estou recebendo neste momento, aqui no estúdio, o Oswaldo Vernet, ele que é professor, né, vai participar aí do curso do Honoré de Balzac, do século XIX ao século XXI, que acontece já neste fim de semana no Hotel Mabu Interludium, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre o curso como um todo, né? Na sexta-feira já começam as atividades com um talk show ali aberto a todos, né? Participação gratuita para apresentação dos trabalhos. E depois, no sábado e no domingo, um curso específico para quem quer aprofundar, né, o conhecimento sobre o assunto. O que estará em debate, principalmente durante todas essas atividades, é uma obra que é uma obra póstuma atribuída ao escritor francês Honoré de Balzac? Exatamente. Houve um trabalho intenso, principalmente nos anos 90, de um pesquisador comprovando a autoria dessa obra. Porque qualquer um, em princípio, pode dizer que é Honoré de Balzac. E outra coisa é a pessoa pegar a obra e contrastar com o que Balzac escreveu. Então, isso foi feito com muita seriedade por um pesquisador, que não restou dúvidas de que aquele livro realmente foi ditado pelo espírito, né, pela consciência de Honoré de Balzac. Pois é, porque é justamente essa a questão, porque Honoré de Balzac, ele viveu ali no século XIX, né? Ele faleceu em 1850. E essa obra, especificamente, né, chamada Cristo Espera por Ti, ela é uma obra já da década de 60 do século XX. Perfeito. Então, o que é que se estudou a respeito? Inclusive, Valdo Vieira, né, tem a sua participação, e é usado um termo ali que é diferente de psicografia. Perfeito. É pangrafia? Vamos entender direitinho o que é a pangrafia. A psicografia, ela é um fenômeno conhecido, né, no meio espírita, onde um sensitivo, um médium, ele recebe um texto através de um processo de intuição e movimentação mecânica das mãos. Então, o texto é parcialmente intuído ao sensitivo, ao pesquisador, e, ao mesmo tempo, ele é grafado por movimentos mecânicos. Aí, o grau de incidência de um ou outro depende um pouco da particularidade daquele médium. O processo da pangrafia é um processo mais abrangente. Então, o sensitivo, ele não é um médium passivo, no sentido dele se submeter ao fenômeno. Ele é coadjuvante dos fenômenos. A pangrafia, ela se caracteriza por uma conjunção de fenômenos que acontecem durante a escrita. Então, ao mesmo tempo que o médium está escrevendo, ele tem fenômenos como clarividência, ele enxerga as cenas que ele está escrevendo, clareaudiência, ele ouve o autor extrafísico, por exemplo, da obra, reforçando alguma passagem, enfatizando mais algum trecho. Então, a pangrafia, ela é um avanço em relação à psicografia, né? E ela exige do médium ou do sensitivo atributos parapsíquicos mais avançados, né? E essa obra foi escrita segundo essa modalidade de escrita, né? São vários estudos já feitos a respeito, né? Inclusive, durante os cursos, ali, as atividades de sábado e de domingo, né, dia inteiro, serão debatidos vários aspectos. E eu vejo aqui que no cronograma, sua participação acontece na tarde de domingo, a partir das 3 horas, né, para analisar a parafenomenologia. Perfeito. O que é exatamente esta parafenomenologia? A história do livro, ela é uma história que envolve uma personagem central, e diversas vidas consecutivas dessa personagem. Numa dessas vidas, essa personagem foi médium, ela tinha contato com espíritos, ela fazia um determinado tipo de trabalho, que acabou impondo uma certa condição um pouco restritiva a ela devido à natureza do trabalho que ela fazia. Então, existem vários fenômenos que acontecem ao longo da narrativa do livro. E o objetivo dessa aula é a gente ensinar uma técnica para identificar esses fenômenos e traduzir de uma forma mais científica. Isso reperspectiva a leitura. A leitura não fica num domínio puramente literário. Ela fica num domínio de pesquisa. A gente transforma a leitura num objeto de pesquisa, num objeto de estudo. Esse levantamento dos parafenômenos, ele está começando, eu que estou fazendo, e é impressionante a quantidade, quando a gente começa a pesquisar, a quantidade de fenômenos que a gente encontra na obra. Dos mais simples, dos mais triviais, aos mais complexos. Tá? Então a ideia é a gente falar disso no domingo. Pois é, e a gente até conversou na segunda-feira aqui, né, com a professora Nina Rosa Manfroy, que está nos acompanhando aqui no estúdio também, e ela citou que essa obra, Cristo Espera por Ti, ela é bastante complexa, né, são vários aspectos que podem ser lidos, várias leituras que podem ser feitas ali também, e vale ressaltar também, segundo o que ela nos colocou aqui, o título ele engana um pouquinho, porque a pessoa olha o título Cristo Espera por Ti, ela vai imaginar uma obra de caráter mais religioso, mas não é bem assim, né? É, no contexto em que a obra foi grafada, o professor Valdo, na época, ele estava deixando o movimento espírita. Muito dessa obra ainda foi escrito segundo a terminologia do espiritismo, que era o público-alvo na época. E daí a importância dessa técnica que a gente vai mostrar no domingo, que a gente mostra como fazer a ponte. Então o que está escrito de uma forma mais literária, às vezes até com uma conotação um pouco mais mística e religiosa, admite uma tradução mais científica, mais precisa, dentro do que nós estudamos atualmente na Conscienciologia. Então, é uma obra que se presta muito a examinar essa transição do que era a vivência, o linguajar espírita e do que a gente estuda atualmente dentro da Conscienciologia. E na sexta-feira de noite, no Hotel Mabu Interludium, aqui em Foz do Iguaçu, a partir das 18h30, né, acontece a abertura do evento. Está prevista ali das 19h até as 21h, um painel interativo, um talk show com uma equipe técnica convidada, equipe técnica que está elaborando, né, fez aí o trabalho da edição Príncipes, História em Quadrinhos, As Senhas de Charlotte, né, baseada neste livro, Cristo Espera por Ti, e vale destacar isso, né, que todo esse trabalho é um trabalho conjunto, inclusive os recursos que venham a ser arrecadados, né, com as inscrições nos cursos de sábado e domingo, são para bancar aí ações para divulgar esta obra em diferentes plataformas, cinema e tudo mais? Exato. Essa obra ela é considerada um marco até mesmo pelos espíritas que se dispuseram a analisá-la, né? E, devido à intensidade das ideias que são passadas ali na obra. Ele é um livro que diverge completamente dos outros livros espíritas, até do próprio professor Valdo, até de própria psicografia dele. Né? Então, o nosso interesse nesse estudo é tentar entender o que foi essa transição, por que a importância de Honoré de Balzac, né? Um autor do século XIX, ditando obras no século XX. Qual é a importância desse personagem, qual é a inserção dele dentro do espiritismo e da Conscienciologia. E para isso é preciso estudo, é preciso pesquisa, porque esse romance, ele é um romance até certo ponto encriptado. Muita coisa ali tem que ser decifrada. Está numa linguagem espírita, mas se a gente olha melhor, aquilo ali tem um conteúdo mais profundo que precisa ser estudado. E essa sequência de eventos que a gente vem fazendo, ano passado já houve um, esse ano é o segundo, tem esse intuito da gente clarear melhor essas conexões, clarear melhor essas intenções por trás dessa obra. E se você que está nos ouvindo tem interesse, né, em saber mais sobre o assunto, conhecer também o assunto, né, não precisa ser especializado para ter este contato, né, com a obra, anote aí o telefone. Há um telefone aqui para informações e inscrições. O telefone é o 2102-1499, telefone do CAEC aqui em Foz do Iguaçu. Vou repetir o número para que você possa anotar. 2102-1499, também o e-mail caec@caec.org e o site caec.org.br para que você possa obter todas as informações a respeito deste evento, desta programação também. Conversei aqui com Oswaldo Vernet, ele que será um dos professores, né, neste curso que acontece sábado e domingo ali no Hotel Mabu Interlúdio. Agradeço aqui sua presença nesta manhã. Muito obrigado.